nação, grande órgão propulsor, distribuidor do sangue, venoso e arterial. Coração não é sentimental, mas entretanto dizem que és o cofre da paixão. Coração, não estás do lado esquerdo, nem tampouco do direito. Ficas no centro do peito, eis a verdade. Tu és pro bem-estar do nosso sangue, o que a casa de correção é para o bem da humanidade. Coração de sambista brasileiro, quando bate no peito, faz a batida do pandeiro. Eu afirmo, sem nenhuma pretensão, que a paixão faz dor no crânio, mas não ataca o coração. Conheci um sujeito convencido, com mania de grandeza, instinto de nobreza, que por saber que o sangue azul é nobre, gastou todo o seu cobre, sem pensar no seu futuro, não achando quem lhe arrancasse as veias, onde corre o sangue impuro, viajou a procurar de norte a sul alguém que conseguisse encher-lhe as veias com azul de mitileiro, pra ficar com sangue azul. Sambista brasileiro, quando bate no peito, faz a batida do pandeiro. Eu afirmo, sem nenhuma pretensão, que a paixão faz dor no crânio, mas não ataca o coração. Você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ele é corretor de imóveis aqui em São Carlos. Ele é uma pessoa muito bem relacionada. Ele é super estimado. Ele é o senhor Walter Gonçalves Lachica, conosco nesta manhã de domingo. E para ele, o corretor de imóveis aqui de São Carlos, Sr. Walter Gonçalves Lachica, Simonete com a banda RGE em nosso coreto, do JB Senhor, que foi pianista, que foi um dos maiores compositores do início do século, a composição Pé de Anjo, para os nossos ouvintes e também para o corretor de imóveis de São Carlos. E ele diz que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. O Sr. Walter Gonçalves Lachica conosco. Que satisfação imensa, hein, amigo? Participe sempre, hein? Para ele, Sr. Walter Gonçalves Lachica, corretor de imóveis. O conjunto Os Cariocas desfilando garbosamente, um dos melhores conjuntos vocais que o Brasil já conheceu. Essa gravação está bem gasta, mas se você tiver em sua casa, mande para nós uma gravação que tenha melhores qualidades técnicas. Mas vamos rodar porque é linda demais. Em adaptação do A. Barbosa, arranjo muito bonito para o conjunto Os Cariocas, do Ismael Neto, que foi o fundador deste conjunto, Descendo o Rio. poderemos ir passear, meu bem. Passo pequenino, descendo de rio além. Ao cair da tarde, só matou de mar. Ao cair da tarde, só nós dois e mais ninguém. Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau. Ao cair da tarde, só nós dois e mais ninguém. Juntos poderemos ir passear, meu bem, num barco pequenino, descendo o rio. Ao cair da tarde, toma dor de marido. O corpo só a corpo vai vendo o céu de cor. O vento traz o sumo que é poemas tão de amor. No barco pequenino, descendo lindamente. Ao cair da tarde, só nós dois e mais ninguém. Com gravações autênticas e originais, você está ouvindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta mais nova da rede em 107,9. O nosso e-mail para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. Ô Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta vamos enfocar o coral Multivozes aqui de São Carlos, Lira de Chopotó e José e Carreirinho.